Ora, então, bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, a emissão que todas as semanas, nos últimos 3 anos, tem trazido para vós o destaque com uma nova banda e, em alguns casos, repetições. Não é o caso esta semana, enfim, andamos a destacá-los desde o passado domingo, portanto, já não é novidade para vós. Até para aqueles que têm a oportunidade de estar com o www.radionova.com, já têm a oportunidade de ver os singles e os links para a banda Slide. São os nossos convidados desta semana, a quem agradecemos a presença aqui na Boa Nova para falarmos deste trabalho, de uma banda que, enfim, já tem uma rotina em palco, que alguns membros já vinham de outros projetos, mas nada melhor, antes de mais, que saudá-los, esperar que eles se apresentem e vamos falar desses mesmos novos projetos antigos que levaram à origem do Slide. Andrés, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Eu sou o José Santos, sou o baterista. E eu sou o Daniel Mota, o baixista. Slide, eu dizia aqui que vinham já de outros projetos. O que é que acham que isso influenciou para a dinâmica da vossa banda? Influencia sempre, todas as bandas, todos os projetos influenciam-nos e tentamos introduzir neste projeto todas as nossas experiências que temos tido ao longo da vida e da parte musical. Mas em que circunstâncias é que os Slide se encontraram? Precisamente dessas outras bandas? Sim, em parte derivaram de um projeto que nasceu em 2001, de origem, uma base muito pop, uma composição muito pop, e que depois, com o desenrolar dos anos, achamos que a partir de 2005 estavam criadas as condições para se avançar, então criamos um novo nome, novos elementos e uma nova atitude, por assim dizer, muito mais rock, e que é o que derivou agora neste álbum que acaba de sair há poucas semanas. Falávamos do meio termo. Sim, é verdade que é uma banda que na altura chegou a estar em alguns tops, inclusive, de algumas rádios também, mas foi sempre um projeto que ficou um bocadinho aquém daquilo que poderia ter sido feito. Até é um projeto mais local, digamos assim, enfim. Eram conhecidos no vosso meio, e lá em casa, não é? Não, verdade seja dita, que fomos até ao Algarve, até tocamos em Castro Marinho, portanto, não é assim tão local. Coca-Cola. Sim, exato, também houve diversos em alguns projetos assim a nível de com outro tipo de dimensão, também conseguimos chegar lá, mas nada que se compare, naturalmente, pelo menos no que nós achamos, ao projeto que são os Slide, não é? Pronto, que é um projeto muito mais completo, achamos que nos identificamos muito mais com esta sonoridade, pronto, assim, acima de tudo, é essa a grande diferença para o projeto anterior. Derivaram alguns temas, derivou letras. Temos aqui neste álbum, temos alguns temas que o compositor, que era um ex-membro dos Meio Termo, mas nós achamos que o material era bom, então aproveitamos-o e pronto, e acho que resulta muito bem. É a nossa opinião, claro. Esse mudar de nome acompanhou a mudança de som, não é? Sim. Entenderam o facto que havia necessidade mesmo de mudar o nome até para marcar uma diferença. Era marcar uma diferença. Quer a gente quer não, pelo menos a mudança do vocalista muda muita coisa numa banda. É o registro, é o que as pessoas captam com mais facilidade. Como dizia o Rui Veloso, não é? Aquele que se chega lá à frente e conquista as miúdas. Exatamente. Não terá sido apenas só por causa disso, mas também... A atitude, sonoridade, é outra mesmo. Como o Daniel disse, era mais pop, no meio termo. E este CD não se apresenta assim tão pop como estava no meio termo. Sem saber de onde vem. sem saber de onde vem. De um sonho, de uma história que eu li. Olho para rostos à espera de resposta. Nós tivemos aqui o acesso ao single, enfim, muito tempo antes do acesso ao álbum. Curiosamente, até o aspecto gráfico foi semelhante. Portanto, houve aqui uma ideia de continuidade e, aliás, a vossa página também vive disso. As cores, as tonalidades. Portanto, aqui há uma estratégia de marketing bem montada. Né? Porquê é que escolheram aquele como sendo o single e porquê é que o lançaram tanto tempo antes? Para criar a expectativa? Sim, claro. A ideia inicial será sempre essa. Eu acho que hoje em dia não faz sentido estar a lançar para o mercado coisas isoladas. Tem que ser, o projeto tem que ter pés e cabeça, por assim dizer. E nós achamos, a diferença entre o single para o álbum agora foi cerca de um ano. É. E na altura foi também uma experiência para nós e para o estúdio gravar um single como achávamos que devia ter sido feito. Daí também aprendemos muita coisa. O single teve muito boa aceitação. Chegamos a alguns sítios onde não esperávamos, se calhar, com tanta facilidade. Vamos já falar disso depois, se calhar, a questão da televisão, das telenovelas e tudo mais. Foi através desse single. Mas depois tivemos uma necessidade, baseada nesse single, mas ter um outro tipo de som. Um bocadinho ainda mais rock. Uma vertente um bocadinho mais rock. E foi isso que, através desse single, tentamos transmitir para o álbum, que é mais rock do que o primeiro single que nasceu. Exatamente. Já em 2008. Uhum. Pelo menos é essa a nossa ideia, e foi essa a nossa ideia e esse intuito com que entramos em estúdio para gravar. Sobre Ausente era um dos temas que vinha dos Meio Termo? Foi numa fase final que se calhar não terá sido. Por acaso também não tenho bem a certeza, porque acho que nunca chegamos a gravar nada, verdade seja dita. Havia a letra, poderá derivar daí, mas pouco mais do que isso. A música não tem absolutamente nada a ver. Já era um tema conhecido dos vossos imberbes concertos, assim, e a razão pela qual havia aceitação do público? Acho que foi uma escolha. Foi, não era conhecido. Exato, acho que a escolha tinha um pouco, acho que englobava o que nós queríamos apresentar. E daí escolhermos este single. Eu digo isso porque... Mas pegar aqui num exemplo, os Mundo Secreto estão a lançar agora o seu segundo álbum, né? E o primeiro álbum foi precipitado. Precipitado no sentido de que já havia N músicas, também por falar das novelas, né, e a passar na televisão, e não havia sequer a ideia de gravar um álbum. Né? Eles mesmos disseram aqui na Boa Nova. Quem escolheu os singles foi a própria opinião pública, né, porque tem acesso às músicas muito antes do álbum estar na calha. Né? No vosso caso, deriva-se mesmo só da vossa vontade, Só a nossa escolha. Por simplesmente uma reunião enorme de um minuto, vamos escolher um single. E aquele pareceu na altura ser o que se indicava mais. Sim. Se fosse agora, imaginando, já que está aqui o álbum, agora tem o álbum todo, e assim, podem escolher um single. Era mesmo, esse. Era o mesmo. Temos o segundo single, sim, que entretanto, há cerca de 15 dias, 3 semanas, lançamos o segundo single, sim. Porque lá está, o primeiro single já vinha de um ano e tal para trás. Já tinha. Estava na altura, se calhar, de apresentar algo mais. Simplesmente os dois. Eu Este álbum tem 12 temas e têm a noção que grande parte deles são temas fortes. Aqui um termo que vocês gostam muito do orelhudo, não é? Muitos são orelhudos, não é? Para quem ouvisse o álbum, como eu já tive a oportunidade de ouvir e passar até pessoas que ouviram também dar a sua opinião, não é imediato que o Sopro Ausente ou Sopro Menos 2 fosse single. Uhum. Porque há aqui um conjunto de temas que poderiam ser. Sim, foi complicado mesmo naquela tal dita reunião do minuto, que não foi naturalmente um minuto. Nós tentámos recolher opiniões de amigos e de pessoas que nos conheciam. Exato. E foi muito complicado. Nós tivemos, na altura não sabíamos que íamos ter 12 temas no álbum, mas das 10 músicas que apresentamos às pessoas, tivemos 8 ou 9. Uhum. Pois, e nós ficámos, foi muito complicado. Agora, tema quase podia ser o single. Uhum. E porque lá está, mesmo o projeto nasce, o próprio nome e tudo mais, cada música tem a sua própria imagem. Nós tentamos trabalhar cada música individualmente, com princípio, meio e fim, para resultar sozinho e não a nível de álbum. Eu sei que há bandas e não censuro isso. Se calhar nós no próximo álbum vamos fazer isso, quer dizer, é normal. Apostamos um ou dois uhum. temas e o resto é algo que até dá mais prazer aos músicos, mas não tanto como música individual. Nós tentamos aqui. Cada música é uma música. Uhum. Exato, é mais formato de canção do que compor um ramo do álbum. O álbum é tipo. Não se pode tirar uma florzinha de cada um. Nós conseguimos tirar um tema de cada álbum e que ele funcione. Curiosamente, há duas semanas, falámos aqui até em off, há pouco, de um dos Jigsaw, do álbum Like the Wolf, é um álbum conceptual. Portanto, uhum. há aqui uma linha de continuidade. No vosso, não havendo essa linha de continuidade em termos dos temas, dessa concepção, mas há uma certeza, já há aqui um som de marca. Ou seja, ouvindo qualquer um dos temas, já podemos associar a Slide. Essa foi a nossa grande dificuldade, inclusive quando fomos para o estúdio, arranjar o produtor que conseguisse entender o que nós queríamos transmitir. Porque, acima de tudo, nós não queríamos, lá está, deixamos o meio termo por algum motivo, foi, nós não queríamos o pop rock normal, mais natural, comum. Mais comum, não tendo nada contra isso, simplesmente nós temos a nossa identidade e queríamos ter o nosso som em que se ouvisse guitarras, por exemplo, que é uma coisa que nós sempre achamos que falta às vezes assumir um pouco esse lado rock em Portugal, e nós tentamos fazer isso com este álbum, pronto, esperamos ter conseguido. E que as pessoas gostem, não é? Porque foi muito complicado, porque a maior parte dos produtores com quem falávamos e tudo ia noutro sentido. Tentava, epá, sim, isto tem aqui realmente muito para se trabalhar, mas a minha ideia, se calhar, era assim, assim, assim. E nós tínhamos o álbum praticamente todo, foi tudo pré-produzido por nós, foi tudo produzido por nós. Simplesmente era arranjar alguém que conseguisse sacar, por assim dizer, o som que nós queríamos. E só conseguimos isso, pronto, com alguma dificuldade ao fim de alguns meses de procura, que este álbum já podia ter saído há mais tempo. Uhum. Mas foi mesmo esse a grande dificuldade. Mas já lá vamos à produção. Uhum. E vamos aqui à sonoridade do Slide. Portanto, eu disse, ouvi o álbum e pedi a pessoas que o ouvissem e darem a sua opinião. Nada. Normalmente são pessoas conhecidas, não é? Portanto, e alguns até em casa. São os melhores. Para já foi unânime, portanto, que é um álbum agradável, não é? De ouvir. Portanto, também essa é a vossa intenção, naturalmente. No entanto, eu apanhei, assim, faço assim, deem-me referências de o que é que esta gente que está aqui a tocar neste álbum, o que é que eles ouvem? E ouvi de tudo, desde Yes, portanto, que já remontam enfim, há alguns anos atrás, mas a sua época áurea foi no final dos anos 70, início dos anos 80, Bruce Hornsby. Desde Bruce Hornsby, porque há aqui temas em que o piano está muito saliente, portanto, em termos de, há pouco falamos de guitarras, eu ia frisar a questão do piano, não é? Piano mesmo, portanto, quando digo piano, sim. Mesmo o som do piano, não sei se é sintetizador, mas provavelmente o som do piano, não é? E são referências vossas, essas bandas, por exemplo? Minhas não são muito. Não, mas sim, mas entende-se essa a ideia, porque nós temos realmente na banda elementos que toda a sua escola, por assim dizer, vem, por exemplo, do hard rock. Temos influências disso, até tipo como um teclista, por exemplo, que Queen, por exemplo, para ele, Jean-Michel Jarre, naturalmente, todo esse lado mais sintetizado, por assim dizer. É, portanto, há uma mistura entre o hard rock e Jean-Michel Jarre, que é uma coisa muito estranha. Mas pronto, daí por meio, quer dizer, depois todos nós ouvimos, temos todos, mais ou menos, temos uma tendência rock. Mais para o rock, exato. Isso é assumido. Mas. Claro, a composição é pop, por exemplo, quer dizer, a composição é simples, as letras são simples, não tentamos complicar muito nesse ponto. Não sei se daí deriva aquilo que disse, desde Queen, Jean-Michel Jarre até hard rock, quer dizer, temos, por exemplo, o Miguel, né? O Miguel Telho, o guitarrista, agora, ele sempre foi fã de género de bandas tipo Tarantula, por exemplo, portugueses, hard rock puro, quer dizer, no entanto, claro que não vai ouvir exclusivamente isso, né? Mas quer dizer, vai desde esse também ponto. Também já que tivemos este ano os Born a Lion, não sei se conhecem, de Leiria, também lançou um álbum este ano. E aí, um facto mais pesado, ligado a rastilho. Não é? A criação dos temas é feita por todos vós, quase. Sim. Como é que é possível, não é, fazer um álbum heterogéneo e, ao mesmo tempo, com uma sonoridade própria de uma banda, quando todos partilham e até em separado a criação, quer dos temas, quer das letras, quer das músicas? Isso é que foi a grande... Não foi dificuldade. A dificuldade, iria dizer, que era até encontrarmos as 5 pessoas para trabalhar em conjunto. Essa foi a dificuldade. A partir desse momento, desde 2005 para cá, isso foi natural para nós. Uhum. Porque um ensaio é mais do que um ensaio, propriamente dito, não é? Nós tentamos, simplesmente somos amigos e as coisas nascem naturalmente. Claro que há divergências, não é? Como sempre. Mas isso tem mesmo que haver, não é? Senão não faz sentido nenhum. Mas já está a ser mais intuitivo fazer. O gosto, a nossa sonoridade é por ali. A música quase que é criada a partir de um acorde, aquilo começa a fluir. Não é necessariamente temos que fazer assim, ou temos que fazer assim, ou assado, ou a receita tem que ser esta. São partes fáceis a música na vossa banda? Não. Alguns é ferros, não é? É muito estranho, porque nós temos temas já com alguns anos, e que na altura agora da pré-produção para o álbum, a roupagem que lhes demos foi em 2 ou 3 ensaios. Tipo, nós andamos durante 2 ou 3 anos a tocar aquilo de uma maneira, e não sei porquê, não conseguimos ter... Vamos fazer uma terapia de grupo quase para saber o que é que se passou. Um brainstorm. É verdade que achamos que... Bem, temos que mudar aqui qualquer coisa. É, mas mudar o quê? Não, mas temos que mudar qualquer coisa. Então acabamos por mudar por menorzinhos e coisas que alteram. Que achávamos que até não iam ser necessárias para o álbum, mas que não se sabe muito bem porquê. Nós achamos que era bem. E foi assim que foi gravar. E o produtor também, na altura, verdade seja dita, que pouco ou nada alterou. Foi aquilo que eu disse inicialmente, que nós tínhamos tudo muito definido, o que é que íamos fazer. E as ideias que vieram dele, da parte dele, foram pormenores que ajudaram, claro, a dar mais coisa a um álbum, não é? Uhum. Por assim dizer. Daí, de facto, a pergunta do produtor. Qual é o dedo da produção aqui neste álbum de estreia? Sim, o dedo foi o Daniel Cardoso, de Braga. Uhum. É um baterista reconhecido. É mais da onda do metal também, uhum, do rock. Inicialmente também nos disseram, tipo, vocês vão gravar agora com um produtor ou com um tipo de som um bocadinho mais, muito pesado, se calhar. Mas era mesmo isso que nós queríamos, porque nós tínhamos a nossa influência muito pop, então queríamos também que alguém do lado mais rock, não é? Uhum. Houvesse assim uma mistura ali. Uma mistura, sim. E o produto ficar mais ou menos no meio, não pop, não muito pop metal, mas ficar ali no rock assumido. Uhum. Nós costumamos dizer que é um rock, tentar, claro, fugir um bocadinho para o rock americano em alguns pontos. Não em tudo, porque a composição não está assim feita. Pronto, e foi essa a nossa ideia também, inicialmente. Daí formos há pouco das guitarras e tudo mais, porque assumir esse som, assumir as baterias, assumir tudo isso. Pronto, e nós estamos satisfeitos com o álbum. Sim, e pode estar. E agora até por uma razão. Em termos de sonoridade, está muito bem gravado. Está... Enfim, isto dito por quem sabe, não é o meu caso, não, está extremamente bem gravado, ou seja, todos os temas, todas as músicas terão os instrumentos todos e todos eles se notam, portanto, sim. Foi o estúdio que foi bom, é o vosso dedo nisso? Acho que foi um bocadinho de tudo. Não vamos dizer que somos nós somos muito bons, ou que o produtor é muito bom, ou que o estudo é muito bom. Acho que aquilo, se calhar todos nós somos razoáveis, vá, mas tudo junto funcionou muito bem. O produtor, claro, tem a sua quarta parte nisto. Nós também, o próprio assistente do produtor também deu muitas dicas e muito bom. Quer dizer, foi tudo muito normal, aliás, nós não andámos a perder muito tempo para encontrar o som. Foi por acaso, foi mais a questão da guitarra e tal, pronto, normal, assim, arranjar aquele som que nós queríamos realmente. Tudo o resto foi relativamente simples, foi tudo. Temos um mês. Um mês, quer dizer, não foi de manhã à noite, mas 3 ou 4 horas por dia durante o mês. Foi gravado em Braga, não é? Foi em Braga, sim. Em março deste ano. Entro nos mesmos lugares à procura de ti. Vejo-te sentada ali. Sinto o teu olhar em mim, mas a minha timidez não me deixa falar. Eu sei que tu finges nem reparar que eu estou aqui mesmo ao pé de ti. eu estou aqui, mesmo ao pé de ti. O que é que foi decisivo para que 2009 fosse o ano do vosso álbum, quando já estão reunidos há alguns anos atrás? Tudo começou com o primeiro single de 2008, Tal Sou Presente, que não foi gravado, lá está em Braga, foi no sítio. Só o single, e daí resultou a inserção do tema numa telenovela na altura, que para nós foi, tipo, não estávamos muito à espera, verdade seja dita. De certo, só com o single, pouco mais tínhamos feito, e gostaram, e a partir dali houve uma... Notamos que houve um pedido, quase, por assim dizer, do produtor musical, neste caso a TV. Tipo, então é mais temas, então e o álbum, quando é que sai? Então como é que é? E nós, bem, está na altura, então se calhar avançámos mesmo para gravar, porque o single, entretanto, já estava a rodar em algumas rádios, inclusive televisão também, em alguns programas e tudo mais, que fomos na altura. Pronto, daí ao álbum, acho que foi só uma questão de encontrar o produtor e avançar, porque isto foi em fevereiro decidimos, e em março estávamos a entrar de um a gravar. Houve ali um buraco na agenda, era mesmo aquilo, estava definido. Já para tínhamos nós. Tudo definido, já estávamos a tocar, não havia músicas por fazer, estava tudo pronto. Era só mesmo a questão daquele clique que surgiu ali no início do ano, pronto, e avançamos. Pensaram em esperar por uma editora que vos convidasse, ou... uma edição de autor foi assumida de início? Sim, foi assumida. Não vamos dizer que não fomos bater algumas portas. Uhum. Só que não vamos, naturalmente, até nem ficava bem estarmos a dizer A, B ou C, mas as condições que nos propuseram não vinha nada de acordo com o que nós queríamos. Queríamos mudar o som? Sim, também. Uhum. Também. Um pop rock, se calhar, mais ligeiro, um ambiente diferente daquilo que nós sempre assumimos desde o início, que isso era ponto essencial, senão nem valia a pena isso existir. Pronto, juntamente alterar som, as condições, o que é que iriam fazer depois com aquilo, o que é que nós não podíamos fazer nada a seguir, tínhamos que esperar que alguém trabalhasse para nós, e isso para nós não faz sentido nenhum. Não, quer dizer, estamos em 2009, quer dizer, todos nós temos conhecimentos, se calhar tão bons ou melhores que as pessoas, algumas pessoas das editoras, portanto temos que nos mexer, e o álbum sendo edição de autor, foi tudo pensado, foi assumido mesmo. Não foi por acaso ou porque, tipo, tem mesmo que ser a última solução que temos. Não foi. Uhum. Foi exatamente ao contrário. Dá-nos mais trabalho, mas... Mas também controla um... Exatamente. Controlamos tudo. Tudo o resto de início a princípio. Mas lá está, nós não fechamos as portas, é o que temos vindo a dizer. O álbum está pronto. Uhum. Está nas lojas, está tudo pronto. Uhum. Mas nós não fechamos as portas a propostas que possam surgir. Tem que ser, agora, com este trabalho que aqui está, ou então outros possam vir na linha deste. Isso aí, claro, mal de nós estamos agora... Tem que ser concentrado com aquilo que é a vossa ideia para o slide. Isso é, acho que é essencial. É essencial, claro. Se não uma banda, se não tiver esse objetivo comum. Então ficam as bandas também todas muito generalizadas naquele género de música, que as editoras fogem todas, não são muitas que estão a trabalhar com bandas portuguesas, e as que são vão todas fugir para o mesmo lado. Uhum. Também as bandas ficam todas padronizadas, não é? Qualquer dia temos o som de Lisboa, como há o som de Seattle, como é brilhante, temos o som de Lisboa, não é? É verdade, e por isso é que cada vez se vê mais projetos e as bandas a avançarem. Têm as ideias que têm, é assim que gostam, é assim que querem avançar. E as novas tecnologias dá para fazer agora, claro. Um monte de coisas que dá para as pessoas avançarem, terem CDs, gravarem, quase pôr na loja. E depois temos a internet, não é? Que é o maior veículo nisto tudo. Já vamos falar sobre isso. Entretanto, está aqui aquela pergunta assim: e o risco financeiro? Essa parte tem mesmo que ser respondida. É o risco. Tem que ser mesmo respondida. Acho que é bom que as pessoas lá em casa percebam, claro, que isto envolve, naturalmente, não envolve custos tão grandes como envolvia um estúdio há uns anos atrás, claro, não é? É completamente diferente. Hoje as coisas estão mais fáceis, mais democráticas, assim, ou seja, sim. Um pouco a cada um de nós, mas claro, não é de borla, não é? Com exceção daquilo que segura o CD, que acabou de ficar à borla, que também podemos falar sobre isso, não é? O que prova que às vezes há falta de profissionalismo em tudo neste país, como não só. Mas há sempre um risco financeiro. Ele foi calculado, vai ser compensado ao vivo, porque já nas vendas já sabe que não vai ser possível. Claro, pouca gente ganha dinheiro com os discos, razão por causa das editoras estão como estão também. Claro. Portanto, foi tudo calculado, por acaso parecemos uma empresa a sério. É. Não, foi verdade. A parte de estúdio, do tempo, de deslocações, nós sabemos que durante 31 dias... Sim, 31 dias íamos para Braga, 2 ou 3 carros por dia, quer dizer, ia ser muito complicado. Isso envolve muitos custos, a parte de produção do CD, a parte de reprodução do CD, inclusive, que neste caso até foi em Espanha, que conseguimos ser muito mais em conta do que cá. E mais rápido, porque nós tínhamos timings na altura, lá está, por causa dos pedidos que tínhamos para algumas novelas, e isso foi uma forma também de nós marcarmos timings para teres tudo pronto. E depois, mesmo esta parte toda de promoção do CD, isto envolve custos de parte a parte, quer dizer, e depois cá em Portugal temos aqui, eu não estou a dizer novidade para quem está a ouvir e que faz parte de bandas e tudo mais, grande parte dos concertos que se quer arranjar cá são quase a pagar para tocar, quer dizer, nós não fazemos isso, mas os outros também podem dizer que não, mas no fundo é assim que se passa. Uhum. Nós vamos tocar a bares, vamos tocar aqui, vamos tocar acolá, mas não chega para pagar, claro, as despesas que nós temos. É uma porcentagem da bilheteira, uma porcentagem do bar. E depois temos duas hipóteses, ou tocamos ou não tocamos. Se não tocamos, já ficamos com o disco em casa e não serve, claro, para nada. Claro. Pronto, e então entramos aqui, as pessoas que não sabem como isto funciona, acham que uma banda que vai tocar um bar ou assim, que sai de lá, claro, se for para aqui para ganhar dinheiro, tem que ser assim. E não é bem assim. É muito menos nos originais. Bandas covers, amigos nossos e tudo, conseguem viver da música, claro, mas de originais é muito complicado. Porque o investimento também é muito menor, naturalmente. Sim, as covers juntamos numa garagem, fazemos umas coisas e tal. É diferente. E as pessoas estão mais predispostas exatamente, a ouvir do que um original lá e tal. Não conhecem esta música, não conhecem, pronto, vão embora. Enquanto sou uma banda de covers, pronto, toca aquele tema que eu até gosto, pronto, e o bar está fixe, sim, e fica. Sim, sim. As pessoas não estão muito habituadas, não estão habituadas a sair de casa para ouvir música. Para ouvir música coisas ouvir, diferentes. Pelo menos no Porto e tudo mais, isto é triste, mas é verdade. Sim, há um conjunto de casas aqui no país, curiosamente aqui há dias falamos sobre isso. Tem essa vicissitude, falamos do Zé dos Bois, em Lisboa, falamos da Galeria do Sossego, falamos do Salão Brasil, aqui em Coimbra, que de algum modo têm sido também a porta de muitas bandas. Isto ao vivo. No entanto, os slides não se podem queixar, e eu vou dizer porquê. Porque vocês tiveram uma porta que tem sido aquela que muitos indicam aqui como a senda primordial. Quer gostemos, quer não, esta é a novelas. Ah, sim, claro. As telenovelas têm permitido, de facto, chegar com um inconveniente, que é o facto das pessoas ouvirem muitas vezes não sabem quem é a banda, mas aí são os outros meios que têm que entrar, a rádio, a internet, exatamente, etc. Exatamente. Que é associar aquele som a um nome, não é? Como é que surgiu esse convite para, no caso da TVI, para, e que agora, entanto, se prolongou para outras, para outras produções, mesmo com os Brancos com Açúcar, enfim, para um público mais, mais jovem, eu diria mais teenager até. Sim, sim, sim. Como é que surgiu essa, esse desafio? Por acaso, muitas vezes nos perguntam qual foi a vossa cunha para ter tantas músicas na TV? Isto é mesmo assim. A nossa cunha foi chegar lá, tocar a campainha e pedir para falar com o produtor musical. E ao fim da segunda tentativa, não está, a segunda vez já estava, pronto, fomos com ele gostou. Nunca, as músicas nunca ninguém está na primeira tentativa. Foi mesmo tão simples quanto isto. Curioso, se disse há pouco que ninguém está. Quer dizer, tem que haver perseverança nestas coisas. Ah, sim, sim. Muito. Temos que ser chatos, por assim dizer. Isto é uma palavra um bocadinho feia, mas é verdade. Temos que ser mesmo, ir até às últimas, porque senão não adianta nada. Aliás, isto é um trabalho, já não somos propriamente uns miúdos de 15 anos, não tenho nada contra isso, mas já não somos. Portanto, se é um trabalho. Estou a falar com pessoas dos 30 aos 40, é isso? Estamos 25 aos 30. É, exato, para aí. Ah, okay. Por aí. Portanto, é um trabalho, como qualquer outro. Tem custos, como falamos há pouco. E, no mínimo, exigimos que ouçam e que nos digam sim ou não. Ou não, exato. Ponto final. Quando isso não é. Quando não nos dizem isso, nós não largamos a perna, como costuma dizer. Chato temos, mesmo. Temos que conseguir saber. Quer dizer, se não gostam, se não pode passar, se não tem qualidade para passar. Que nos digam, e nós, sim senhor, muito obrigado, e vamos embora. Agora, se, quer dizer, porque senão podemos correr o risco, vamos imaginar que desistimos à primeira vez quando lá fomos à TV para apresentar o trabalho. Quer dizer, se calhar não estávamos a ter aqui esta conversa. Exato. Uhum. E nós tivemos que, não, espera, estamos aqui, veja lá, nós viemos do Porto de propósito para falar com alguém, quer dizer. E pronto, então falem assim, assim, assim. E pronto, e as pessoas, vocês já podiam ter mandado isto há mais tempo, até por e-mail, pá, isto é muito bom, e não sei o quê, isto tem mesmo que passar. Quer dizer, e nós. E aí, hoje em dia, na vossa opinião, é a melhor montra da música? Uma das melhores. É. Sem dúvida. E quando às vezes criticam-nos, dizem que se calhar isso é um lado muito comercial da música. Pá, que se nós... E a pena ser só a televisão a fazer isto, porque é bom para eles, como é lógico, mas também é muito bom para as bandas. Claro. É pena em ser só as novelas e tudo está tudo concentrado em Lisboa e não haver bares, muitos bares a apoiar. As FNACs é muito bom tocar nas FNACs, tem todas as condições, é tudo é agradável tocar lá, mas havia de haver mais coisas, porque é pouco sítio que para divulgar música, é muito poucos espaços em Portugal, e depois está tudo muito localizado, Porto-Lisboa e é isto. Agora queixa-se as rádios, está na altura. Ah, por acaso não nos podemos queixar muito, verdade seja dita, desde o tempo do single não nos podemos queixar muito. Mesmo rádios nacionais, temos tido boa aceitação, estamos ainda nesta fase, é um bocado se calhar muito cedo, porque estamos a tratar disso. Ainda está, em algumas já está a tocar, noutras estamos a tratar disso. Mas temos tido até uma boa resposta da parte das rádios. Mas também, em jeito de curiosidade, por causa desta tendência que também nós quisermos a sonoridade um bocadinho mais assumidamente rock e tudo mais, já tivemos algumas rádios que disseram isto sim, mas isto é muito som para a nossa rádio. E nós ficamos um bocadinho naquela, sem saber o que é muito som para uma rádio, não entendemos. Pois o problema todo é perceber quem é que define o que é muito som, o que é que não é pouco som, e o que é que é, lá pouco falam em qualidade, o que é que tem qualidade e não tem. Exatamente. Não é? Isso aí. E todos teimam repetir. sequer comparação possível. A maior parte das, não são todas, naturalmente, mas aquelas que apostam, conseguem, quando querem, conseguem mesmo transmitir, ter a entrevista, passar, como nós vamos ter aqui, quer dizer, uma mostra durante uma semana. Uma montra para uma banda. É fantástico, quer dizer, não há... Pouco mais se pode pedir do que isto, quer dizer, isto é muito bom. Exato. Não vamos pedir uma televisão que durante uma semana, mas isso já está a acontecer também. É que na SIC agora à tarde fazem isso com uma banda durante a semana toda. Exatamente. Mas pronto, é uma forma muito mais consistente. Nós não é? Temos 52 semanas no ano, não é? Portanto, estamos dando a oportunidade a 52 bandas. É muito bom. Eu recordo-me que quando iniciámos isto em 2006, a dúvida era se havia produção suficiente para ter uma banda por semana, não é? Agora, com quantas estas vezes, é já ter coisas em caixa, não é? O que também nos permite também ser algo seletivos, claro, não nós, mas também damos ao que as pessoas vão ouvindo, até porque não somos nós a padronizar aquilo que se ouve e não se ouve, não é? Claro. Passa tudo. E depois vamos vendo qual é a receptividade, e como ouvimos, a receptividade do slide e por aí adiante, e são pessoas que nos vão mandando para cá, à espiada que... A propósito do Fémina, do Legendário Tiger Mare, na semana passada, tivemos N mails, portanto, pessoas que tinham que fizéssemos perguntas, portanto, ao Paulo Furtado. Uhum. O que significa que há pessoas que estão atentas, não é? Portanto, que já estão agora à espera de ver quem é que é a banda que vem, esta semana. Que era esse culto. Todos ouvimos, gostamos ou não gostamos, exatamente. E os que gostam têm depois é que ir procurar, ouvir na rádio, e se na rádio não passar, têm que ir à internet. Não? Para termos a opinião, temos que ouvir, não é? Uhum. Quer dizer, às vezes o mal é esse, é tipo, não gosto logo à partida. Então, mas já ouviste? Já ouvi mais ou menos. Ainda nas montras, temos a questão da internet que há pouco falámos, que eu disse há pouco, que está em slide.pt, portanto, que para quem tem o álbum percebe perfeitamente a ligação entre o álbum e a página, também tem a vossa mão. Tem. Tudo, aliás, tudo tem a nossa mão neste álbum. Tem, mesmo a parte... É que há dias, André, estava já no... E fizeste a pergunta assim, tem a vossa mão? E ele assim, nem sabe quanto, nós dobrámos os CDs todos. já me recordo qual era a banda, que tinha o álbum, os Million Dollar Lips, tinha um tema que era o Golden Pearl, e tem, o álbum tem uma pérolazinha, um vidrinho, né? Lá para eles. E quando isso tem a sua mão, nem sabe, nós dobrámos e colámos isso tudo. Portanto, tinha nitidamente a mão. Vai. Aí eu tinha uma certa cunha na gráfica e eles fizeram-nos esse trabalho. Mas foi tudo feito por nós, foi tudo pensado. Desde o primeiro acorde, como costumo dizer, até agora, até ao momento em que está à venda nas lojas, foi tudo feito por nós. Uhum. Em alguns casos, até fomos nós que levamos os CDs às lojas para vender, por problemas, vá, diversos, claro, distribuição e tudo mais. Sim. De resto, foi tudo. A parte desse marketing que se fala... Né? É assim, ele está inerente, não é? Tem que estar hoje em dia, acho que uma banda tem que ter esse marketing naturalmente, porque não chega só a música, tem que se tentar. A imagem, já entramos no outro campeonato, porque às vezes a imagem não é tudo, as pessoas dizem, hoje em dia é muito importante a imagem. É, mas noutros casos isso é indiferente, porque a música também vale por si só, portanto também não vamos entrar num outro campeonato mais filosófico. Agora vem uma pergunta, a provocação. Quando vocês andam aqui a brincar e a gastar dinheiro, o que é que fazem? Boa. O que é que nós fazemos? Exatamente. Assim, aqui há um tempo atrás também, agora a propósito, também lá de cima do Norte, e no caso é um economista, do Francisco, dos Old Jerusalem, uhum. E o que ele dizia, que também tem noção que a música que ele faz não é tão conhecida porque ele não investe na sua divulgação. Porquê? Porque tem filhos em casa e tem trabalho, sim, claro. Etc. Claro. Né? Claro, estamos aqui a gravar num sábado, podemos dizê-lo assim, portanto isso obriga a vossa deslocação lá, o vosso investimento, e tem que ser ao sábado porque provavelmente dia de semana há coisas de trabalho, não é? Assim, como é que se concilia a vontade, tem que haver vontade também para fazer este tipo de coisas? Eu costumo dizer uma coisa, é deixar de dormir. Trabalha-se das 8 às 5, das 5 às 7 é para a família a correr, e das 9 à meia-noite, à 1 da manhã, é para a música. Uhum. Com mais duas horas depois para chegares a casa. E depois, exatamente, mais uma hora para ir, outra hora para vir. Pronto. Estamos a falar porque o Zé é de Cantanhede. Eu sou de Cantanhede, tenho que ir para o Porto. Portanto, lá está aí filhos à mistura e trabalho à mistura, é o normal. Claro, nisto tudo há um muito gosto pelas coisas, não é? Exato. Mas... E muitos dias de férias. Sim. Tem que se tirar, aproveitar. deixar de ter férias para gravar, para ir a Lisboa, para ir à rádios, para ir à televisão, uhum. Para ir isto e para ir aquilo. Faz tudo parte deste processo. Fase, não é? Nenhum tem profissão ligada à música. Sim. O Nuno Costa, o teclista. Pianista, teclista, ele é mesmo professor de música. É o único. Sim. Pronto, e de outra forma, vá. O vocalista, Daniel Fontoura, neste caso, posso dizer, na Mega FM do Porto. Uhum. Portanto, eles dois estão minimamente ligados à música, nós uhum. nem tanto. Temos aqui uma banda que se conheceu, que se juntou, que faz sacrifícios para se encontrar, não é? Isto, e há o gosto pelas coisas. E depois, de repente, está sentados em casa e vem passar um videoclipe vosso no canal de televisão aberto, da qual vocês fazem o investimento, mais uma vez aqui, passa uma, passa duas, e pá, depois já não passa mais. É uma frustração, não é? Por acaso, essa questão do videoclipe, vamos para a semana tratar dessa, de avançar com isso. Uhum. Até agora não tínhamos tido tempo, nem achamos necessidade, por assim dizer, também por causa disso. Nem tínhamos as condições reunidas, quer a nível monetário, para fazer uma coisa como deve ser. Porque para fazer também por fazer, isso também não acho que não vale a pena. E vamos até ter uma reunião para avançar com essa questão do clipe e outro tipo de reuniões para evitar que isso aconteça. Portanto, ao fazer o clipe, onde é que ele vai passar? Quantas vezes vai passar? Porque fazer o clipe só para pôr na internet é bom. Exatamente, é muito bom, claro, sim, que sim. É. Isso é naturalmente. Há bandas que agora criam. O seu blog é um blog vídeo, não é? Sim, claro, sim, com sim, gravações sim. caseiras. Claro. Os Diabo na Cruz agora. Gravo, os Azeitonas gravaram um vídeo agora muito engraçado com o Homem do Fado, com o António Zambujo, do Anda Comigo Ver os Aviões, não sei se, do novo álbum deles. Um álbum que não vai ter forma física, é um álbum que está só disponível na internet, pelo menos esta fase. Gravaram numa cozinha. Portanto, isso serve para ter um blog. Que vão atualizando, não é? Isso é fantástico. Uhum. Eu acho que tudo que seja as bandas avançarem com aquilo que querem mesmo, não é? Não estarem à espera da editora que dita as leis, uhum. Isso é fantástico. Seja no rock, seja no pop, seja no alternativo, seja no metal, seja onde for, acima de tudo é música e é expressão. E é importante que as bandas façam aquilo que realmente gostam, porque isso depois passa para as pessoas que vão ouvir. Porque se queremos fazer um trabalho plástico para durar 2, 3 meses, meio ano, para um verão. Isso aí, se calhar, mais nem nos conhecermos, impressões para um estúdio, um produtor faz tudo, então, e isso aí, pronto, está feito. É. Mas quando é uma banda que tem algo que tem... Mais objetivos, sim, sim. Tem mesmo que ser genuíno naquilo que faz, porque isso as pessoas depois começam a olhar do lado. Essas bandas que há pouco falou, também esse material, essa embalagem de plástico, não é? Depois também, assim, juntamos aqui todos para conversar, e não conseguimos ter uma hora de conversa. Porque assim, sim, não, talvez. Não se conhecem sequer. Claro, claro. Vocês já estão naquela fase do namoro, ou seja, aquela fase em que o namorado não disse nada, a gente já sabe o que ele vai dizer, não é? É um bocado isso. Para o bem e para o mal. Exatamente. Esta empatia é notória em vocês como em outras bandas. Estar aqui esta noite a cantar para ti. Não é tão fácil como pensas. Chegar, ver e vencer. Ser maior até morrer. Não é só sonho, é vontade. Acreditar de verdade e nunca me render. Se todos temos um destino, ainda procuro o meu. Será que este sonho é o princípio do meu pesadelo? Quero ser maior do que o sonho, ser real, subir e alcançar o céu. Quero ser a voz que conforta a tua dor. Quero ser maior do que o sonho, ser real, subir e alcançar o céu. Quero ser a voz que conforta. Vou gritar ao mundo que não estou só. Vai ser difícil enfrentar a indiferença nos olhares, mas estamos cá para lutar. Se todos temos um destino, ainda procuro o meu. Porque é que sonho sempre mais além? mas vou conseguir. Vou gritar, sei, sei que consigo. Acredito em ti, tenho fé em ti. Sei que vais ser maior do que o sonho. Agora um desafio. Imagino que venho tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Quando? Quando é que é a festa? Eu dou normalmente os vossos os contactos das bandas, que normalmente também dou. Enfim, há aqui uma associação cultural aqui ao Oliveira do Hospital, que tem o seu mérito, é o HS21, que tem tendo a promover à sua possibilidade alguns concertos. Portanto, naturalmente, os slides também lá estarão e há sempre aqui as queimas e as latadas, enfim, que, claro. Onde, nesse caso, no público ligado à universidade, tem onde, enfim, vocês podem ter o público de eleição, não é? Digo eu. Sim. Imagina que vem então, de facto, aqui ao Oliveira Hospital e diz assim: atenção, slide, escolham duas bandas para virem convosco. Quem é que vos traria? Quem é que trariam? Escolho uma. Eu escolho YouTube. Aí tu falas logo assim. Ah, sim, exatamente. Eu a pensar nas bandas dos amigos. Por acaso, a pergunta não era essa. Eu a seguir ia perguntar. Imaginem agora que vinha cá uma banda internacional que gostava de fazer a primeira parte. Pronto, e já percebi, já está a resposta feita, que é, ou seja, o YouTube vindo cá novamente, os slides gostariam de fazer a primeira parte, não é? Percebi. Acho que era boa ideia. Claro, porque assim, enfim, eu percebo que vocês não iam ter a validade de dizer que iam os YouTube fizessem a primeira parte vossa, não é? Mas, eu ainda pensei nisso. Era um gritar a Eu ouvi dizer que o Bono não ouve este programa, portanto estamos à vontade. Mas não, assim, bandas nacionais que tenham a vossa projeção, ou sejam mais conhecidos, ou que eventualmente nem tenham conhecimentos ainda em termos de rádio, o que é que vocês gostariam de tocar? Fazer aqui uma tarde de stock à portuguesa, não é? É assim, eu tenho que falar naturalmente de uma banda de um amigo meu, de uns amigos nossos, que são os Candia, que eles lançaram um EP e agora estão a gravar o álbum e conseguiram aí umas parcerias até engraçadas, uns duetos com a malta dos IM e tudo mais, uma cena muito, muito em grande. Eles vão lançar a partir de fevereiro aí o álbum. Eu acho que aquilo tem mesmo... Tem que lhes dar o nosso contacto? Aquilo não, tem mesmo... Assim, é um som... Na Boa Nova não chegou o EP. É um som mais alternativo. É mais um rock muito mais americano. Esse sim, um rock em inglês, americano. Mas eu acho que aquilo é muito bom. Muito bem, está muito bem feito. Isto também é produzido pela mesma pessoa que nos gravou a nós, o Daniel Cardoso. E eu acho que é um som que tem naturalmente que ser conhecido, porque as pessoas que já vão ouvir vão dizer isto deve ser lá de fora, é mais uma banda estrangeira, porque aquilo tem mesmo muita qualidade. Portanto, eu não sei bem o MySpace deles, eu acho que é Candia Music ou uma coisa assim. Procurem Candia com Candia, capa. Com isso merece ser ouvido, é uma grande banda. Nós, falou do Zima, etc. Nós temos aqui várias experiências em Portugal de pessoas que vão gravar com até com produtores holandeses, não é? Que produzem bandas do género, não é? Infelizmente em Portugal não têm tido a receptividade que têm essas bandas. Aliás, nós às vezes recebemos lá de fora e temos casos muito parecidos e não temos essa receptividade, não é? Muitas vezes também por causa daquele fenómeno de que foi feito lá fora é bom, é melhor, não, do que é feito cá dentro. Exatamente. Por acaso é uma questão engraçada essa de para Portugal gravem em português. Porque desde o início que nós simplesmente cantamos em português. Nunca nos passou pela cabeça cantar em inglês, não por nada especial, mas porque o projeto nasceu assim em português. Mas temos reparado, quer dizer, como já temos alguns anos disto, inicialmente o português era assim um bocadinho, tipo, não estava na moda. Era tudo inglês, também na altura dos Silence 4, que abriram aquelas portas todas para cantar em inglês, Hands on Approach e por aí fora. E agora, recentemente, bandas inclusive de punk rock e tudo mais a cantar em português. Que é uma coisa que há uns anos isso... Agora é ao contrário, exatamente. Agora já não cantem em inglês, cantem em português. As editoras, não sei se foi editoras, que se foi a telenovelas, se foi a televisão, se quem foi... Houve uma nítida necessidade das editoras de pressionar essa questão. Também as rádios tinham uma percentagem que tinham que passar... música portuguesa. Daí também poderá ser a partir daí, não sei ao certo, mas que houve um boom maior de bandas em português. Então escolheram os Cândia, não é? E então podes escolher mais uma, porque eu disse, falei há pouquinho duas. Ora, uma banda lá de cima do Porto também, os Dogma, que ensaiam connosco também, exato. No Centro Comercial Stop, porque eles também estão aí nos Morangos com Açúcar também, em força, vão gravar o álbum agora em Espanha, salvo erro, a partir agora do próximo mês. Também são uma grande banda, uma grande atitude, rock puro, também gostamos bastante. Por acaso tive a oportunidade de os ver há cerca de 15 dias e gostei. Já conhecia o projeto, mas ao vivo estão muito bom, está muito bem. Já pensaram na internacionalização? Que grande palavrão, não é? É um bocado palavrão, realmente, quer dizer, nós para já, acho que isso é pôr a carroça à frente dos bois, para já, em bom português. Ainda não está tratado, nem pensado. Não, para já não. Falta tempo. Aliás, já estamos internacionalizados, temos, através da internet, já temos recebido. Claro, a Boa Nova, mais não seja, chega a todo mundo, portanto. Temos recebido uma data de e-mails. De Inglaterra. Exatamente. E assim, também estivemos... Ontem? Sim, ai, da rádio. Na rádio Alfa, em Paris. Tivemos uma entrevista de cerca também de uma hora. Foi ao telefone, como é lógico, mas teve no ar durante uma horita em Paris. Portanto, mesmo do Brasil. Exatamente, mesmo do Brasil, temos recebido de algumas bandas também. Não são amigas, mas pronto, que nos ouviram e que, tipo, epá, se nós formos aí, podemos fazer, se calhar, aí uma brincadeira, por assim dizer, e vocês depois têm que cá vir. Quer dizer, claro, e nós não fizemos nada por isso. Claro. Simplesmente foi, está na internet, as pessoas ouviram, gostaram e entraram em contacto connosco. E tal como nós fazemos às vezes com outras bandas, quando gostamos. Portanto, mas, assumidamente, já a pensar na internacionalização, acho ainda que não. Ainda não. Se houvesse alguém que convidasse assim, vamos fazer uma homenagem a X-Músico, e vocês vão dizer quem é X-Músico. Da qual vocês podem escolher um tema para gravar. De quem é que vocês gostariam de fazer? Mas nacional, português? Dou-vos à nossa esquina. Eu, por exemplo, as digo só. Fiz essa pergunta até porque sabia que tinham gravado já o Rebel Rebel do David Bowie. Né? Agora escolham. Epá, eu, Jeff Buckley, podia ser qualquer coisa. Eu gosto imenso. Não é nada que nós tínhamos falado ainda sobre isso e vai fazermos. Temos algumas ideias aí, mas era até mais a nível nacional. Espetáculo. E mesmo a nível nacional, tentar fazer, se calhar, alguma... uma outra visão de uma música de um cantor nacional, mas pessoalmente podia ser uma de Jeff Buckley, qualquer uma escolha que eu gosto bastante. Eu gosto de variações. Acho que as letras do homem estão completamente atuais. Ele pensava muito à frente e acho que aquilo devia estar aí hoje a tocar. Agora está, se calhar não está mais ainda agora do que se calhar na altura. Exatamente. Que é mas acho que é uma pessoa. Fazia parte dos visionários, não é? Um bocado como o Zeca Afonso anos antes. Exatamente. Frio. O meu dia aqui frio, desde que perdi a esperança, o rumo, a voz dentro de mim. Como é que isto ficou assim? São coisas, só coisas que estragam a razão. Promessas tão vãs, pura desilusão. está na altura de nos despedirmos. Agradecer a disponibilidade de podermos estar aqui na Boa Nova. Desejar as melhores venturas para este álbum e, claro, para toda a vossa carreira, que naturalmente pressupõe o lançamento de outros discos. Obrigado por tudo. Muito obrigado.